Expressa sobre a paternidade. Pra não acordar no sonho, não pude dormir. Eu sei o quanto me custou para estar aqui. Me reconheci naquele salão, quando o grave tocou dentro do meu coração. Noite de verão até a lua assistia. O povo preto imperava na calçada em alegria. Eu me perguntava o que me trouxe aqui. Me lembrava de quem eu afrodescendi. Chorei, sorri, pensei, vivi uma emoção a qual nunca senti. Creio que foi Deus me chamando nessa hora, me escalando para a guerra que acontecia lá fora. Essa mina é problema, não pede passagem. Oh, esse é seu B.O. pra eternidade. Oh, esse é seu B.O. pra eternidade. Oh, esse é seu B.O. então segura. Essa mina é problema, não pede passagem. Oh, esse é seu B.O. pra eternidade. Oh, esse é seu B.O. pra eternidade. Oh, esse é seu B.O. então segura. Até agora estou aqui em continência, de trincheira em trincheira, testando minha resistência. Minhas grandes influências não estão mais aqui. Em um bom lugar meu pai está olhando por mim. Agradeço a Deus pela oportunidade, pela sede na garganta de contar a minha passagem. Força de vontade, verdade no coração. Sei que posso com sucesso concluir essa missão. Zona Leste, tamo na correria. Vejo a molecada nos saraus de poesia. Com muito pra dizer, só querendo alguém pra ouvir. Me emocionei quando lembrei que eu já me senti assim. Com uma folha na mão, uma rima rabiscada, eu abri meu coração, será que vão dar risada? Frio na barriga, é tanta ansiedade. Nesse papel tem toda a minha identidade. Num quarto apertado, todo mundo dormia junto. Eu rimando baixinho pra não fazer barulho. Minha mãe nunca tinha tempo pra me escutar. Mais uma vez, quando ela ouviu, a gente chorou sem parar. É foda, queria viver de novo. Não sei se vai dar pra segurar o choro. E eu nem sabia que aquela rima seria a minha cura. Agora eu quero ver quem segura. Essa mina é problema, não pede passagem, oh. Esse é seu B.O. pra eternidade, oh. Esse é seu B.O. pra eternidade, oh. Esse é seu B.O., então segura. Essa mina